Frequência Novo Tempo. Acompanhe a programação da Rádio Novo Tempo pelo Brasil. Em Florianópolis, Santa Catarina, 96,9 FM. Em São José do Rio Preto, São Paulo, AM 1290. Em Teresópolis, Rio de Janeiro, 96,1 FM. Em ondas tropicais, ouça na frequência 4.895 metros. Na internet, novotempo.com/rádio. Estas são algumas das emissoras Novo Tempo espalhadas pelo Brasil. Ouça e participe da programação. Osmar, 35 anos, tenente do exército e pai de família. Sua maior característica é a coragem. Osmar decidiu doar sangue para continuar protegendo e salvando vidas. Hoje ele venceu mais uma batalha, o medo de agulha. Procure o hemocentro mais próximo. Doe sangue, doe vida. Uma campanha dos jovens adventistas do sétimo dia. O novo DVD e CD da TCCL, volume 5, Meu Lar, está muito legal. Tem 10 clipes super animados que respondem as dúvidas da galerinha através de músicas e mensagens que falam do amigo Jesus. Na escola, meus colegas têm famílias. Peça já o seu. DVD e CD TCCL, volume 5, Meu Lar. Ligue 0300-789-1111, novotempo.com/gravadora ou nas maiores lojas de todo o Brasil. Mais um lançamento da sua gravadora Novo Tempo. Frequência Novo Tempo. Bom ter você ligado aqui na Voz da Esperança, são 10 horas e 8 minutos. Nós vamos, em instantes, começar mais uma edição da nossa Semana em Busca de Esperança. Semana Especial Evangelística com o pastor Gilson Brito e Arautos do Rei. São 10:09. Hoje não teremos o programa A Voz da Profecia. Você fica a partir de agora com Em Busca de Esperança. E que Deus abençoe sua vida. Arautos do Rei. Mesmo que o mundo se esmague na dor, o céu se abrirá. E então eu verei o Senhor. Yeah. Bendito seja o nome do Senhor. Como o Senhor é bom, como Ele é maravilhoso. Chegamos ao último encontro desta abençoada semana e eu só tenho razões para glorificar a Deus por esta oportunidade sublime de, durante todos estes encontros, compartilhar com você palavras da Santa Bíblia, do livro sagrado, da carta de Deus, escrita carinhosamente à humanidade. Eu sei, inclusive, de pessoas que participaram, que assistiram, acompanharam todos os encontros. Durante essas 7 últimas noites consecutivas. Muito obrigado, viu, por sua atenção, por sua companhia, seu carinho. E você que talvez não pôde assistir todas as noites, todos os encontros, mas assistiu alguns. E quem sabe você que nesta semana, pela primeira vez, exatamente nesse último, está hoje assistindo. Obrigado também a você. Eu estou imaginando aqui talvez alguém que esteja nessa hora tendo o seu primeiro contato com a TV Novo Tempo, ou quem sabe com a Rádio Novo Tempo, ou pela primeira vez esteja acompanhando a nossa programação também pela internet. De repente você estava aí em casa, em algum outro lugar, resolveu assistir TV, ouvir rádio, resolveu navegar na internet e parou na Novo Tempo. Seja muito bem-vindos, bem-vindo. Essa é a rede Novo Tempo de Comunicação. A nossa proposta aqui é anunciarmos a palavra de Deus, a Santa Bíblia, para trazer alegria, paz e esperança ao seu coração. O Senhor tem guiado os passos dos seus filhos, tem orientado cada dia mais a sua igreja, todos aqueles que procuram andar nos seus caminhos, porque Ele é muito bom, Ele é muito maravilhoso, e como o quarteto acabou de cantar, esse Cristo bendito que por nós deu a sua vida, um dia voltará para nos buscar e nós estaremos eternamente juntos com o Senhor. Eu estava hoje me lembrando das palavras de um pregador que ouvi há muitos anos. Ele estava concluindo uma semana de oração, uma semana de pregações semelhante a esta, e ele disse assim: para mim é mais difícil concluir a semana do que iniciá-la. E eu observava enquanto ele falava e ele justificou da seguinte forma. Ele disse: porque quando eu chego ao último sermão, depois de uma semana, depois de uma campanha assim de evangelismo, eu tenho a certeza de que vou deixar as pessoas que me ouviram mais próximas de Deus ou ainda mais distantes dele. E esse meu conhecimento de que eu poderei deixar muitas pessoas mais longe de Deus me faz tremer. Por isso ele dizia: para mim é mais difícil ainda concluir uma semana de oração. E ao ouvir estas palavras e pensar nesse momento nosso juntos, eu clamo ao Senhor que, por sua misericórdia, coloque mais uma vez sua palavra na minha mente, no meu coração e no seu também, para que você seja receptivo à palavra do Senhor. E ao concluirmos esta semana, você, eu, nós todos estejamos sim mais próximos do nosso Senhor. Vamos orar juntos. Pai querido, peço ao Senhor por tua bondade, que teu Espírito nos ilumines ao nós abrirmos tua palavra e refletirmos na mensagem que tu tens para nós. Eu te peço, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos então à Bíblia. Eu quero convidar você para a gente ir à carta aos Hebreus, no capítulo 2. Carta aos Hebreus, capítulo 2. Essa carta, em realidade, ela é anônima. Não há em todo o texto nenhuma referência ao seu autor. No entanto, muitos teólogos, eruditos, bíblicos, eles acreditam que seja de autoria do apóstolo Paulo. Eu vou trabalhar então considerando essa possibilidade. Paulo estava, quando escreveu a carta em Roma, por volta do ano 63 d.C., primeiro século da era cristã. Ele estava em prisão domiciliar em Roma. Razão da prisão, não outra senão pelo fato de ser um pregador do evangelho. Ele escreve a princípio para cristãos judeus que viviam na própria cidade de Roma. O objetivo é fortalecer esses cristãos que saíram do judaísmo, no sentido de motivá-los a permanecerem firmes na fé, crendo ser Jesus o Messias, crendo que Cristo cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento, ele de fato é o Messias. A questão é que muitos judeus não convertidos tentavam persuadir aqueles que tinham se convertido ao cristianismo a fim de que se desanimassem, desistissem do caminho. Então a primeira preocupação de Paulo aqui é motivar os novos convertidos a não se desestimularem do caminho que eles escolheram, da fé que eles abraçaram, tendo Jesus Cristo como Messias. Mas é claro que essa carta de Paulo, ela tem uma aplicação para toda a igreja, em toda a era cristã e em todos os lugares, por isso que nós a consideramos extremamente relevante para a igreja de Deus hoje. O texto é esse, Hebreus capítulo 2, verso 1, diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Quando você estuda a carta aos Hebreus, você percebe claramente que Jesus é o tema dessa carta de Paulo. A gente vê que ele apresenta Jesus em seu nascimento extraordinário, o milagre do seu nascimento, de sua encarnação. Paulo faz referência também à vida de Cristo nesse mundo isenta de pecado. Ele chega a dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas, Hebreus 4, verso 15, a nossa semelhança, porém sem pecado. Apesar de Jesus ter sido todo o tempo assediado pelo inimigo, tentado pelo mal, em momento nenhum Jesus condescendeu com o pecado. Nosso Senhor teve uma vida isenta de pecado, uma vida de santidade plena. Paulo apresenta também a morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Faz referência à gloriosa ressurreição de Cristo. E ainda a intercessão de Jesus no santuário celestial. E aliás, esse tema da intercessão de Jesus no santuário celestial, ele é bastante amplo na carta de Paulo aos Hebreus. E aí ele conclui a carta falando que nosso Senhor um dia voltará para buscar o seu povo, ele virá em glória e majestade, e as palavras são de motivação, de estímulo, no sentido de que ninguém desista da confiança de que um dia nosso Senhor virá em glória. Ele tem galardão, ele tem recompensa para o seu povo. Paulo diz assim: aquele que vem, virá e não tardará. E nós precisamos seguir vivendo pela fé, porque o justo viverá pela fé. Essa é uma carta maravilhosa, são muitas palavras lindas de orientação e motivação. Nesse verso que nós lemos agora, quando ele diz assim: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, são especialmente as verdades relativas ao Filho de Deus, a Jesus. Mas é claro que a gente pode ampliar essa ideia. Todas as verdades bíblicas, todas as verdades evangélicas que você e eu conhecemos, o conselho de Deus para nós nessa hora é que nós nos apeguemos com mais firmeza a essas verdades, para que delas nós jamais nos desviemos. A ideia é que nós devemos nos agarrar a estas verdades, devemos nos concentrar nelas, para que não aconteça de nós nos desviarmos, de nós nos esquecermos, de nós ignorarmos, de nós desprezarmos essas verdades e seguirmos numa outra direção, numa direção oposta. E aliás, quem conhece as verdades bíblicas, quem conhece o caminho do Senhor e se desvia dele, para onde vai, né? Em que direção vai seguir? Que esperança tem neste mundo aqueles que conhecem a Deus, porém hoje estão distantes do Senhor? E você sabe, esse risco de conhecer a Deus, andar com Deus, estar apegado às verdades de Deus, porém em algum momento desviar-se de tudo isso, ou esse risco existe. É por isso que Paulo diz assim: cuidado, nós temos que nos apegar com mais firmeza. É para apegar-se, porém apegar-se com mais firmeza. É para se concentrar nessas verdades, é para fazer disso a razão da nossa vida, a prioridade da nossa existência. Apegue-se, diz Paulo, às verdades ouvidas, para que você jamais se desvie delas. Uma coisa que eu tenho aprendido e que me faz tremer um pouco. Eu tenho aprendido assim, que as verdades bíblicas, quando não nos salvam, elas nos condenam. Quando não nos santificam, elas nos endurecem. Explico melhor para você. Toda a verdade de Deus, toda a palavra de Deus, vem, é claro, com o propósito de nos salvar, de nos livrar do pecado e nos conduzir para a vida eterna. É claro que esse é o propósito de Deus. Toda a verdade bíblica, toda a verdade evangélica, objetiva a salvação do homem, a redenção do homem. O propósito de Deus é que nós, pelo conhecimento de sua palavra, pela aceitação de Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, que nós encontremos e tenhamos o privilégio de alcançarmos a vida eterna. Toda verdade bíblica é para nossa salvação. Toda verdade bíblica é para nossa santificação. Agora veja, quando todavia eu rejeito a verdade, quando eu ignoro a verdade, quando eu resisto à verdade, esta que seria para minha salvação coopera para minha condenação. Esta que seria para minha santificação, ela contribui para o meu endurecimento. Você compreende? É por isso que eu digo que esse tipo de entendimento me faz tremer. Porque toda vez que a gente ouve a verdade de Deus, a gente é aproximado de Deus ou afastado ainda mais do Senhor. Toda vez que você tem conhecimento dessas verdades evangélicas, verdades bíblicas, a depender da sua reação, você está sendo salvo por elas, santificado por elas, ou você está sendo condenado, endurecido. Eu posso dizer com isso que, ao nós concluirmos esta semana, e mesmo não pensando na semana toda, ao nós concluirmos esse encontro, ao você terminar de ouvir esta mensagem, você estará mais perto de Deus ou mais distante do Senhor. Tudo depende de sua reação diante da palavra de Deus. Você sabe, assim como o sol ele endurece o barro, ele também derrete a cera, né? Assim como o sol ele alimenta, nutre, fortalece uma planta que está viva, ele também seca e queima a planta morta. Qual será sua reação diante da verdade bíblica, diante da palavra do Senhor? Outro dia eu vi um pensamento que ficou gravado na minha cabeça. Estava escrito assim: nada endurece mais o coração humano do que uma familiaridade estéril com as coisas espirituais. Eu vou repetir para você: nada endurece mais o coração humano do que uma familiaridade estéril com as coisas espirituais. Deixe-me lhe contar uma historinha rápida, só para a gente relaxar aí um pouquinho. Eu era garoto e eu tinha muita vontade de trabalhar fora para ganhar um dinheirinho. Trabalhava dentro de casa, né? A minha mãe sempre colocou todos os filhos, os 5 filhos, para ajudar em casa. Eu acho que ela fazia muito bem, mas a minha vontade era ter um trabalho assim fora de casa. E um dia, me lembro como hoje, era uma sexta-feira à tarde, eu me arrumei e fui caminhando para o centro da minha cidade, com a intenção de entrar numa loja, que vendia bicicletas, e solicitar emprego ali. Me deu assim uma coragem, eu falei: é hoje. Eu sempre passava em frente daquela loja e pensava assim: um dia eu ainda vou trabalhar aqui, assim eu vou comprar uma bicicleta, vai ser fácil para mim. Bom, coisa de menino. Eu devia ter aí na época uns 13 anos, no máximo 14. E eu me arrumei e fui lá. Cheguei, falei com o gerente da loja, mas ele me olhou e assim quase que me ignorou. Ele falou: não tem vaga, e você também é muito novo, não dá certo, não tem. me tratou assim com certo desprezo, eu saí tão desanimado. E quando eu estava voltando para casa, passei em frente de uma sorveteria. E aí, quando eu passava em frente, me veio a ideia. Bom, de repente eu não consegui lá, mas eu consigo aqui. E eu me aproximei de um rapaz que estava lá no balcão da sorveteria e disse, quem é o dono aqui? Ele me mostrou um senhor e eu fui lá falar com ele. E eu disse, olha, eu tenho muita vontade de trabalhar, eu estudo na parte da manhã, mas estou livre à tarde. O senhor não está precisando aí de um garoto para ajudar? E aquele senhor me disse assim, olha, eu realmente preciso. Acho que até você chegou em boa hora. Aí ele disse assim, mas você só pode de tarde? Eu falei, é, porque realmente eu estudo de manhã. Ele disse, mas mesmo assim serve. E ele falou assim, o seu pai, onde está? Eu falei, oh, meu pai está em casa, mas a gente pode voltar aqui. Ele falou, vem então de noite. Como isso era uma sexta-feira à tarde, e a partir do pôr do sol da sexta-feira, de acordo com a Bíblia, nós já entendemos que começa o sábado, as horas sagradas do dia do Senhor. Então eu disse para ele assim, a gente pode vir aqui amanhã de noite? E ele disse, pode ser, ok. Voltei para casa e quando foi sábado à noite, lá estávamos o meu pai e eu na sorveteria. A minha apreensão era assim, será que quando meu pai falar que a gente não trabalha sábado, ele vai aceitar? Eu estava com receio de que ele não aceitasse. Mas meu pai conversou com ele e aí chegou o momento crucial. Meu pai disse assim, olha senhor, mas nós somos adventistas do sétimo dia, a gente não trabalha no dia de sábado. Mas a minha pergunta para o senhor é, poderia ser, mesmo assim, não trabalhando no sábado? E o dono da sorveteria disse, sem problema nenhum. Aí ele falou assim, mas ele trabalha domingo, né? Meu pai disse, trabalhe. Quase que eu disse, não, não trabalha. Porque domingo era o dia de jogar futebol, né? Domingo era o dia de estar junto com o clube de desbravadores, que é uma espécie de escoteiros assim que a gente tem na igreja adventista, e eu gostava muito do clube de desbravadores. Quando meu pai disse, trabalha, quase que eu disse, não, mas eu fiquei quieto, né? Ficou tudo certo, nós voltamos para casa. Eu não sabia se eu estava feliz ou triste por causa desse assunto do domingo. Mas, resumindo, trabalhei ali 2 anos. Detalhe. No primeiro dia, eu estava ansioso para tomar meu primeiro sorvete de graça, é claro. Porque eu pensei, não é possível que ele vai cobrar. Mas o tempo foi passando, eu não tinha coragem de pedir, ninguém me ofereceu, ia ali trabalhando. Quando o dono da sorveteria saiu, eu perguntei para o rapaz que trabalhava lá e disse para ele assim, e a questão aqui da gente tomar sorvete, ele cobra, não cobra? Ele disse assim, normalmente não cobra não, se você quiser tomar um aí, pode tomar. Eu peguei só uma bolinha assim pequena e tomei, sem saber se isso estava certo, se estava errado, mas tomei e achei uma delícia. Quando o dono da sorveteria chegou, esse moço que trabalhava comigo se aproximou dele e disse assim, olha, o Gilson está querendo saber se ele pode tomar sorvete, se o senhor vai cobrar, se não vai. Eu fiquei todo constrangido com essa pergunta que ele fez. Mas aí o dono da sorveteria se aproximou e disse assim, Gilson, você está trabalhando aqui, garoto. Tome tantos sorvetes quanto você quiser. Fique à vontade, todo dia, toda hora, Thaís, sirva-se à vontade. E eu pensei, Senhor, eu caí no paraíso. Agora eu estou feliz da vida. Pode tomar assim à vontade. Eu só esperei o Senhor sair outra vez e aí caí de cabeça. Eu tomei um sorvete, tomei 2, tomei 3, tomei 5, tomei vários sorvetes aquele dia. Quando voltei para casa eu estava assim, interiormente congelado, mas muito feliz. No dia seguinte, outra vez, tomei vários sorvetes. E no terceiro dia, muitos outros sorvetes. No quarto dia, continuei tomando sorvete. Mas lá pelo quinto dia, acho que um sorvete só de uma bola. E depois, sinceramente, aquilo que era tão especial para mim, tornou-se extremamente comum. E chegou um momento que não era apenas comum, mas era meio assim desagradável, desinteressante. Você já entendeu porque eu estou contando essa história? Porque em algum momento da vida é possível que as coisas especiais, as coisas de Deus, se tornem comuns e até desinteressantes para você. E quando falo isso, eu sei do risco que eu mesmo corro nesse sentido. Porque eu sou um pastor. E um pastor adventista, por exemplo, ele trabalha em tempo integral para a igreja. A gente vive pregando, a gente vive orando com as pessoas, a gente vive falando de Deus para as pessoas. A gente vive todo o tempo envolvido com essas questões bíblicas, religiosas, espirituais. ou e há um grande perigo de algum momento tudo isso se tornar comum e até desinteressante. Mas isso não acontece só com o pastor, não. Isso acontece com muitas pessoas pelo mundo afora, que conhecem as verdades bíblicas, que estão se relacionando com elas, no entanto, relacionam-se de uma forma estéril. Lembra o pensamento que eu mencionei? Nada endurece mais o coração humano do que um relacionamento estéril com as coisas espirituais. Quando eu me relaciono com as verdades bíblicas, porém de uma forma indiferente e negligente, estas que seriam para minha salvação cooperam para minha condenação. Estas que seriam para minha santificação, elas cooperam para o meu endurecimento. Veja aqui mesmo, na carta de Paulo aos Hebreus, agora no capítulo 3, vou ler dos versos 12 a 15, está escrito assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como que um apelo, como que fazendo um apelo, um forte apelo, um apelo pastoral, Paulo diz, irmãos, tende cuidado, para que jamais aconteça em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, ele diz, vamos exortar, vamos advertir uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Hoje, diz Paulo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A minha pergunta para você é: como você tem se relacionado com as verdades evangélicas, com as verdades bíblicas que você tem tido o privilégio de conhecer? Você tem se relacionado com elas de uma forma real, intensa, pessoal, sincera? Ou essas verdades estão sendo negligenciadas, resistidas e, consequentemente, cooperando para o endurecimento do seu coração? Como tem sido a sua, como tem sido a minha reação diante das verdades bíblicas? Talvez você esteja me ouvindo e pensando assim, pastor, sabe de uma coisa, quando eu ouço tudo isso, eu imagino que a melhor coisa é a gente não conhecer muito a Bíblia mesmo, viu? Porque, claro, quanto mais você conhece, mais responsabilidade você tem. E por conta desse tipo de raciocínio, algumas pessoas têm essa ideia, vou deixar a Bíblia lá no canto. Não vou ficar ouvindo pregadores, não vou ficar ouvindo pastores falando do Evangelho, porque eu já sei, quanto mais eu ouço, mais responsabilidade eu tenho. Por outro lado, se eu não sei, se eu não conheço, então Deus não vai cobrar de mim uma coisa que eu não sei. Deus não vai ser injusto para comigo. Então a melhor coisa, sabe de uma, é ficar na minha lá, quietinho, na minha ignorância. Ei, cuidado, isso realmente é uma ignorância. Não vá por esse caminho, não há sabedoria nele. Preste atenção, Deus vai certamente nos julgar se vivemos de acordo com o conhecimento que tivemos. Ao julgar o homem, Deus vai considerar a luz que ele recebeu, o conhecimento que ele teve a oportunidade de ter. No entanto, lembre-se disso, Deus também vai considerar o conhecimento que por negligência, por desinteresse, nós deixamos de adquirir. Compreende? Vou repetir para você. Deus julga o homem se viveu de acordo com o conhecimento que teve, com a luz que teve a oportunidade de receber. Mas não se esqueça, o Senhor também vai considerar o conhecimento que por negligência nós deixamos de adquirir. E aí você dirá, se assim não tem jeito? Tem jeito sim. Pois eu lhe digo qual é o caminho. Corra para o conhecimento de Deus. Não fuja. Procure cada dia mais compreender a Santa Bíblia e saber quais são os sonhos e planos de Deus para a sua vida. E você dirá, mas pastor, assim aumenta a minha responsabilidade ou aumenta a responsabilidade. Mas, muito mais do que isso, aumenta o seu privilégio. Não existe privilégio maior para um ser humano nesta vida do que conhecer o Senhor. E quando eu digo conhecer a Deus, não é no sentido apenas de ter informação sobre Deus, de ter cultura bíblica, não é nada disso. Quando eu falo de conhecer a Deus, eu digo relacionar-se pela fé com Deus. Entender qual é o plano de Deus para a nossa vida e colocar-se nesse plano de Deus, viver para a glória de Deus, esse é o maior privilégio que a gente tem. Responsabilidade grande, grande, porém privilégio também enorme. Foi nosso Senhor Jesus quem disse, esse texto é conhecido, é João 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse mais, e agora eu cito para você João 8, verso 32, ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Quando você conhece a verdade, que é Cristo, então você experimenta a verdadeira liberdade. E Jesus disse mais, João 8, 36 agora, está escrito assim: e se o Filho de Deus os libertar, verdadeiramente sereis livres. O conhecimento traz responsabilidade, mas o conhecimento também traz o privilégio da verdadeira liberdade. O homem só é verdadeiramente livre neste mundo quando ele conhece a Deus, quando ele sabe quem é o seu Criador, e ele pela fé se relaciona com esse Criador. Quando nós nos relacionamos com Deus, então nós nos resolvemos com nós mesmos, nós nos resolvemos com os nossos semelhantes. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós nos vemos e vemos as pessoas com os olhos de Deus, nós vemos o mundo, nós vemos a vida com os olhos de Deus. Quando você conhece a Deus, você entende de onde você veio, qual é a sua real origem, você entende onde está, por que está aqui, quais são as razões de estarmos nessa atual realidade. Oh, mas quando você conhece a Deus, você olha para o futuro com esperança, porque você sabe qual é o seu destino, você sabe para onde você vai. Oh, glória a Deus! Vale a pena conhecer o Senhor. A verdadeira liberdade nós encontramos quando nós conhecemos o Senhor, estamos pela fé relacionados com Ele. Eu creio assim, e você também crê? Em nome do Senhor Jesus, eu convido você a crer. Eu coloquei na mensagem de hoje o título de ouvinte para praticante. A ideia é simples, eu entendo que você já até compreendeu. Você tem ouvido o Evangelho, você tem ouvido a palavra do Senhor, claro, tanto é que você está aí, e eu lhe parabenizo por isso. Parar para ouvir, isso é um bom sinal, isso é um bom começo, mas não basta conhecer as verdades do Senhor, é preciso interiorizá-las, é preciso vivê-las, praticá-las. O último chamado de Deus para você nessa semana especial é este: não seja apenas ouvinte, seja praticante da palavra. E eu quero ler um texto que está aqui pertinho na carta, da carta aos Hebreus, logo depois, escrito por Tiago, está na epístola de Tiago, capítulo 1. Eu vou ler agora o verso 22, está escrito assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Repetindo o texto: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por que que o homem engana-se a si mesmo quando ele ouve a palavra, porém não pratica? A questão é simples, é que muita gente, por simplesmente parar para ouvir a palavra, julga que isso já é suficiente, e aí se ilude, pensando que está ok diante de Deus. Você compreende? Há muitas pessoas nesse mundo iludidas quanto à condição espiritual delas, simplesmente porque elas param para ouvir a palavra, apreciam a palavra, muitas vezes até aplaudem a palavra. Elas imaginam que por essa aceitação da palavra que demonstram, isso já é suficiente, mas não é. O que a palavra de Deus está dizendo para você é que nós não devemos ser apenas ouvintes, porém praticantes. Porque aquele que apenas ouve e não pratica está enganando-se a si mesmo, está iludido quanto à sua condição espiritual. E agora eu leio para você o verso 25, está escrito: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e diz assim, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Oh, que palavras poderosas essas. Tiago diz, aquele que considera atentamente, aquele que ouve com adicional de disposição de obedecer. Lembra que eu fiz referência disso ontem, quando o profeta Samuel diz assim para Saul: atenta para as palavras do Senhor, ouça, mas para obedecer. O texto diz assim: aquele que considera atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aquele que persevera na lei perfeita, na lei da liberdade. De que lei você imagina que Tiago está falando aí? Seria de alguma lei feita pelos homens? Certamente que não. Os homens podem fazer leis e até leis boas. Eles podem estar movidos por boas intenções ao fazerem suas leis. Alguns também podem fazer leis com más intenções. Mas mesmo que as intenções dos homens ao criarem suas leis sejam boas, as leis dos homens, elas sempre vão refletir o próprio caráter dos homens. E como nós somos falhos, como nós somos deficientes, nossas leis também são falhas. Claro que quando Tiago diz aquele que atenta na lei perfeita, na lei da liberdade, ele está se referindo à lei de Deus. Aquele que não despreza a lei de Deus, aquele que não despreza os mandamentos de Deus, e de uma forma mais ampla, toda a palavra de Deus, toda a orientação de Deus, aquele que persevera na lei perfeita, na lei da liberdade, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, ele será bem-aventurado naquilo que realizar. Um contraste entre o ouvinte negligente e o operoso praticante. O ouvinte negligente é o que ouve, talvez até aplaude, aprecia, mas, como a gente diz popularmente, deixa a mensagem entrar por um ouvido e sair por outro. O operoso praticante é aquele que ouve, que interioriza e no seu dia a dia procura viver, procura obedecer, procura seguir. E há uma promessa para este. Tiago diz assim: ele será bem-aventurado no que realizar. A expressão bem-aventurado significa feliz. Tiago está dizendo assim: este homem que interioriza a palavra de Deus e que procura vivê-la, ele será feliz. Ele será abençoado por Deus, ele será próspero, e sobretudo, é claro, prosperidade espiritual. Jesus estava terminando o chamado Sermão do Monte, o mais famoso dos discursos de Cristo. Você pode verificar o sermão lá em Mateus capítulos de 5 a 7. Ou eu acho curioso, quando Mateus, depois que Jesus termina o Sermão do Monte, ali no finalzinho do capítulo 7, Mateus faz um comentário a respeito da reação do povo diante do sermão de Cristo. E ele diz assim: quando Jesus terminou de proferir suas palavras, as multidões estavam encantadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu acho bonito isso. Vou repetir. Mateus diz assim: quando ele acabou o seu discurso, o povo estava encantado, porque ele pregava com autoridade, ele não falava como os escribas. Por que Jesus tinha toda essa autoridade ao falar? Porque seu raciocínio era profundo, suas palavras eram belas e ele pregava com convicção. Porém, mais do que isso, acredite, a razão maior da autoridade de Cristo ao pregar, e isto se contrastava com os chamados escribas, que também eram líderes religiosos, era o fato de que Jesus vivia o que ele pregava. Ele pregava o que ele vivia. Jesus era verdadeiro, Jesus era autêntico. As palavras de Cristo eram o extravasar de sua própria alma, de seu coração, de suas convicções. As pessoas, quando viam Jesus pregar, elas percebiam que ele não era um ator, mas ele era um homem que falava com a alma e com o coração. Por isso que Mateus diz, quando ele acabou de pregar, o povo estava maravilhado, porque ele falava com autoridade. E é claro que Jesus estava percebendo isso, que o povo estava encantado com sua pregação. E quais são as últimas palavras de Jesus no Sermão do Monte? Pode conferir aí Mateus capítulo 7. Jesus terminou o Sermão do Monte assim: olha, o homem que ouve as minhas palavras e as pratica é como alguém que constrói uma casa sobre a rocha. Ele abre um alicerce e faz uma base profunda e sobre a rocha ergue sua casa. Esse é o que ouve minha palavra e pratica. E Jesus ainda fez uma promessa. Ele diz assim: quando vierem chuvas torrenciais, quando os rios transbordarem, quando os ventos forem impetuosos sobre essa casa que está sobre a rocha, ela não vai cair. Promessa do Senhor. É como se ele estivesse dizendo assim: ei, se você ouvir minha palavra e procurar vivê-la, se você aceitá-la, interiorizá-la e praticá-la, então saiba, na hora das dificuldades da vida, eu vou sustentar você. Porque a sua vida está construída sobre a minha pessoa, sobre a minha palavra. Mas nesse mesmo texto de Jesus há uma grande advertência. Depois de falar da casa sobre a rocha, ele diz assim: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que constrói sua casa sobre areia. E aí, quando vem o vendaval, quando vem a inundação, essa casa desaba e é grande a sua ruína. Assim, disse Jesus, é todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Você está compreendendo, não é? O Senhor está fazendo aí uma grande advertência. Ele está dizendo para você: ok, ouvir é bom. Porque quando você ouve, tá bem, você está apreciando a palavra, valorizando a palavra, mas ouvir não é suficiente. Você tem que ouvir e praticar. Nós estamos chegando ao final desse momento tão sublime, dessa semana tão especial. E como o título da semana é Em Busca de Esperança, eu não posso deixar de concluir dizendo para você que o nosso Deus um dia fará tudo novo de novo. Tem gente que até já sabe porque eu usei essa frase, né? Porque essa é uma linda música dos Arautos do Rei. Se você ouvir a palavra e praticar, você um dia, pela graça do Senhor, experimentará esse momento sublime, quando o Senhor fará tudo novo de novo. Ele nos dará um corpo novo, ele nos dará uma vida nova, ele nos dará um mundo novo para viver. Nós estaremos juntos com o Senhor, se nós ouvirmos e praticarmos a sua palavra até o fim. Ouça a música, deixe Deus seguir falando ao seu coração. Chorou. durante toda essa semana batismos. E quem é que vai se batizar hoje? Hoje é o dia do seu batismo. Ainda que não seja assim, literalmente. Mas hoje é o dia de você tomar a sua decisão. De você firmar essa decisão no seu coração. Você vê, eu já estou aqui dentro do tanque batismal que nós usamos durante toda a semana. Não tem ninguém aqui comigo. Mas você agora pode se imaginar aqui. Você que tem ouvido as verdades da palavra de Deus. Você que tem sido sensibilizado pelo chamado de Deus, mas que ainda não foi batizado assim, mergulhado nas águas, como nosso Senhor foi, para nos dar o exemplo. Ou quem sabe você que até já passou por essa experiência, mas por alguma razão se desviou do caminho do Senhor. Eu quero nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplicar a você, apelar ao seu coração, no sentido de que essas verdades que você tem ouvido, que você as receba com sinceridade, que você aceite Cristo como seu Salvador pessoal, que você creia na sua palavra e faça no seu coração e tenha no seu coração um propósito de andar nos caminhos do Senhor. Hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o dia de você se entregar a Cristo. Imagine-se você aqui dentro desse tanque e diga assim: Senhor, eu me entrego a Ti, eu me rendo a Ti, eu quero ser batizado, porque eu tenho ouvido, eu tenho aprendido, eu tenho crido e eu quero Te seguir. É assim, esse é o chamado que o Senhor está te fazendo. E é claro, eu não posso deixar também de convidar você para ir à nossa igreja amanhã. A primeira fase da semana termina aqui, na Novo Tempo. A segunda fase do projeto Em Busca de Esperança continua lá na Igreja Adventista que está mais próxima de sua casa. Se você não sabe onde tem a igreja, está aí o site que a gente anunciou a semana toda, encontreuma-igreja.com.br, você vai descobrir a igreja mais próxima de sua casa. Os irmãos estarão lá lhe esperando para lhe receberem de braços abertos. Chegue lá e diga: estou aqui, eu tenho ouvido a palavra de Deus, eu quero me reunir com vocês, eu quero estudar mais, eu quero compreender mais, porque eu quero logo ser batizado e ser um discípulo de Cristo. Deus te abençoe. Obrigado pelo privilégio da sua companhia, obrigado pelo privilégio da sua audiência. E siga firme em Deus, porque Ele tem muitos sonhos e muitos planos que ainda vão se realizar na sua vida. Vamos orar. Pai querido, por Tua graça, ó Deus, eu Te peço que Tu abençoes todos que estão participando agora dessa oração. No sentido, sobretudo, Pai, de que nenhum deles endureça o coração, mas que sejam todos sensíveis ao Teu chamado, à voz do Teu Espírito, que ninguém Te resista, que ninguém desista de Te seguir, de Te amar até a vitória final. Ó Deus, toma esses Teus filhinhos todos nas Tuas mãos, Pai, santifica-os na verdade. Eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, que a paz do Senhor guie os Seus caminhos até a vitória final. Um grande abraço. Tchau. Pastor Gilson Brito, essa semana em busca de esperança, uma verdadeira bênção na vida de todos. 10:58, horário brasileiro de verão. Sou Carlos Veríssimo, está por aqui também na programação de hoje, agradecendo a todos pela companhia. Voltando, se Deus quiser, na segunda-feira. Segunda-feira, às 10:00 da manhã, no consultório de família, em toda a região do tempo de comunicação. Um abraço para você e que Deus te abençoe. Transformando passo a passo o meu viver. Sei que Deus me usará para falar do seu está no ar. minha família. A minha família que eu cantava através da rádio, porque às vezes a pessoa não entra na sua casa, né? Mas o rádio você tem lá na sua sala, né? Você tem lá no seu quarto. Porque a rádio realmente mudou a minha vida, mas não foi a rádio que mudou a minha vida, porque a rádio é um instrumento que Deus usa para falar das pessoas da volta dele, para falar da verdade, para fazer com que elas sejam íntimas da Bíblia, né? Estou divulgando a rádio para as pessoas, meus vizinhos, e ouvo a rádio no tempo direto. Então essa rádio é uma bênção, essa rádio é uma coisa muito boa que Deus colocou nesse mundo nosso, né? Atrás de tudo boa. Toda a rádio é em função de te levar a Jesus, né? E que todos ouçam, porque realmente é uma rádio que transmite esperança. E isso é o que choca pra gente hoje em dia, né? Novo Tempo, a voz da esperança. Família. Para o dicionário, conjunto de pessoas que têm um ancestral comum. Para a química, grupo de elementos com propriedades semelhantes. E para você? Para Novo Tempo, a sua família é realmente muito importante. É por isso que de segunda a sexta, você ouve às 11 da manhã, às 4 da tarde e às 11 da noite, o programa Novo Tempo em Família. Confie que Deus pode fazê-lo feliz, fazê-la feliz. Eu sou Marco Lamarques, para Novo Tempo em Família. Acompanhe a programação da Rádio Novo Tempo pelo Brasil. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, AM 630. Em Maringá, Paraná, 104,9 FM. Em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, AM 1300. Em Poços de Caldas, Minas Gerais, 97,5 FM. E na internet, novotempo.com/rádio. Essas são algumas das emissoras Novo Tempo espalhadas pelo Brasil. Ouça e participe da programação. Você sabia que o nosso organismo é formado em sua maioria por água? Já pensou sobre isso? Fique ligado nos benefícios que separamos para você. Elimina as toxinas do organismo, ajuda a queimar gordura e calorias e melhora o funcionamento do cérebro. Pense nisso. Beba água. Uma dica da Adra Brasil, transformando o mundo uma vida de cada vez. Acesse adra.org.br. Alô? Alô, Érica. Tudo bom? É o Renato. Acabei de comprar os dois últimos lançamentos da gravadora Novo Tempo. Sério? Quando vão chegar? Chegar? Já estou com eles aqui. Como assim? É, ontem passei na loja Saraiva e comprei um. Hoje no shopping comprei outros nas lojas Americanas. Agora você encontra os produtos da gravadora Novo Tempo nas lojas Saraiva e Americanas em todo o país. Vou correndo agora para as lojas Americanas. Tem uma aqui pertinho. É, e passa também na loja Saraiva. Adquira os CDs e DVDs da gravadora Novo Tempo nas maiores lojas do país. Novo Tempo em Família, com o pastor Marco Lamarques. Quero cumprimentar você, já convidando para fazer parte desse momento especial da família e agradecendo por você estar conosco. Eu creio que você deve estar aí nas suas atividades, quem sabe nos seus compromissos de casa ou aí no escritório, ou mesmo dirigindo. Obrigado por nos dar carona nesta viagem, nesse momento de confraternização e também de valorizarmos a família. No último programa, nós estávamos analisando a colocação de um ouvinte que diz que o seu marido a deixa muito só. Inclusive, ela coloca uma explicação muito séria. Ela diz que o marido está sempre ausente e quando ela cobra isso dele, cobra o fato dela ficar sozinha, ele fala que é coisa da cabeça dela. Então, isso tem sido muito comum. Eu tenho encontrado entre os casais esse tipo de situação. Então, eu quero dizer para você o seguinte: há uma realidade muito triste hoje. E estudando sobre isso, eu identifiquei a síndrome do pensamento da felicidade individual absoluta. Ou seja, as pessoas hoje querem ser felizes para si mesmas, custe o que custar. E se for preciso usar os outros, elas fazem isso. Então, nós não podemos permitir esse tipo de coisa, principalmente dentro do casamento. E o pior é que esse tipo de pensamento, essa síndrome que governa a nossa sociedade hoje, ela praticamente está presente dentro dos casamentos, dentro das famílias. E nós precisamos deixá-la do lado de fora, deixá-la fora da nossa casa, fora do nosso casamento, fora da nossa família. A palavra palavra de Deus, em Filipenses capítulo 2, 4, diz assim: não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Então, eu não tenho que me preocupar só comigo, eu tenho que me preocupar com os outros. E o grande problema é que quando eu me preocupo só comigo, eu vivo para mim, é claro, eu vivo um egoísmo total. Isso faz mal para mim, faz mal para o outro. Então, o que nós podemos fazer? Primeira coisa que nós temos que analisar é que, mesmo sendo casados, existem pessoas solitárias dentro do casamento. Existem dois tipos de solidão: a solidão emocional e a solidão social. O que é solidão emocional? Solidão emocional é não se sentir próximo do cônjuge. É sentir que vocês dois não conhecem de fato um ao outro. Então, precisa haver essa intimidade, vocês precisam conversar sobre o que vocês sentem, sobre o que vocês precisam, sobre o que vocês estão sentindo do outro, o que vocês estão vendo no outro. E avaliar expectativas, negociar, trabalhar na identidade conjugal de vocês, na conjugalidade de vocês. E, acima de tudo, é que haja entre vocês um compromisso sério, uma entrega dos dois para compreender e para procurar entender o outro e procurar crescer juntos. Tá? Existe também a solidão social. O que é solidão social? Solidão social é o sentimento de isolamento que surge quando você e seu cônjuge não compartilham atividades. Vocês não fazem nada juntos. Você vai pro shopping, ele vai jogar bola. Ele vai arrumar o carro, você sai para passear com o cachorro. Por que vocês não juntam essas atividades? Por exemplo, vão caminhar juntos, leva o cachorro para caminhar junto com vocês. Ou saem vocês dois juntos, vão conversar sobre vocês, desligam o celular. Ou à noite, ficam um tempinho sozinhos antes de dormir, conversando. É necessário que a gente programe a nossa agenda, que a gente priorize isso. Porque isso não vai acontecer de maneira automática, né? Então você, ouvinte que escreveu para nós, que está enfrentando esse desafio com o seu cônjuge, precisa dizer para ele desse sentimento seu, desse seu sofrimento, assim. Mas eu te aconselho a não entrar assim cobrando, chamando atenção, criticando. Mas dizer assim: olha, você é importante para mim e eu preciso passar mais tempo com você. Eu preciso que a gente fique junto, a gente saia junto, às vezes para comer fora, ou mesmo fazer um lanche. Nada muito exorbitante, nada muito caro, nada. Não, vamos ficar num cantinho junto, tomar um suco junto, passear de mão dadas no parque. O que vocês faziam quando vocês namoravam? E o importante é que, acima de tudo, vocês guardem tempo para ficar juntos, né? O casamento é um processo complexo, é um processo dinâmico, né? E isso nós precisamos entender. Ele é construído com elementos de natureza diversa, que inclui desde a subjetividade de parceiros, quer dizer, cada um com a sua particularidade, com a sua peculiaridade, a história familiar de cada um, o aparato biológico, os fatores históricos, econômicos, culturais e sociais. A gente traz isso tudo para dentro do casamento. E lá tem muitas vezes uma pessoa que aprendeu a viver para ela mesma, aprendeu até mesmo com os pais a ser egoísta. Então, é claro, agora a gente vai precisar ter uma atitude coletiva. Eu estou dentro do casamento, eu tenho que ter um compromisso nisso, preciso resolver. Então, não permita que isso se propague, que isso cresça, né? Peça para que o outro respeite você, converse com jeito, mas peça que essa atitude seja resolvida e vocês vivam mais tempo juntos. É claro, cada um tem a sua atividade, cada um tem o seu compromisso, mas se programe um tempo durante o dia, um tempo durante a semana, o final de semana. Cada um pode fazer as coisas que gosta, mas precisa um tempo juntos, senão o casamento vai ficando cada vez mais triste e sem graça. Pense nisso. Eu quero deixar aqui um forte abraço para você e lembrar que a felicidade do seu casamento começa com você. Escreva para ntemfamilia@novotempo.com. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Novo Tempo em Família, com o pastor Marco Lamarque. Muito boa noite, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Gospel Internacional, que traz o melhor do louvor cristão ao redor do planeta. Na comunicação, com muito prazer, mais uma vez o amigo Daniel Mendes. Você não me conhece, mas nas ondas do rádio a nossa amizade cresce. Vamos juntos pelas ondas sonoras e vendo e anunciando sempre um novo tempo com Jesus. Para começar, tem Jason Gray. Jesus, use me, I'm yours. Internacional. Savior, like a Chevrolet. Nacional. A voz da esperança. Sometimes my life just don't make sense at all. When the mountains look so big and my faith just seems so small. So hold me, Jesus, 'cause I'm shaking like a leaf. You have been King of my glory. Won't you be my Prince of Peace? heart inside my soul. I swear there must be blisters on my heart. So hold me, Jesus, I'm shaking like a leaf. You have been king of my glory. Won't you be my prince of peace? Fight you for something I don't really want, and to take what you give that I need. My resistance seems so thin. So hold me, Jesus, 'cause I'm shaking like a leaf. You have been king of my glory. Won't you be my prince of peace? So hold me, Jesus, 'cause I'm shaking like a leaf. You have been king of my glory. Won't you be and be my prince of peace. Lord, you are the prince of peace. Come be my prince of peace. Rádio Novo Tempo e o Gospel Internacional. Você ouviu Big Dead Weave, Hold Me Jesus, antes Bethel Church, Fall Fresh. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já com mais Gospel Internacional para você. E na Novo Tempo você ouve os sucessos da música cristã. Se o Senhor tem ficado em silêncio, toca os melhores louvores. Cuide de você. A música não para. Hoje você está no lugar de Jesus. Seu chamado é Novo Tempo, tocando as melhores. Meu filho, não tema. Novo Tempo. Ele vem, eu creio, ele vem. Todo olho verá a voz da esperança. Olá, amigos da Novo Tempo, aqui é pastor Arilton Oliveira. Eu estou aqui para convidar você para o programa Bíblia Fácil na Rádio Novo Tempo. Todas as quintas, às 10 da manhã, ao vivo. No Apocalipse, Cristo desvenda a cortina do futuro para compreendermos tudo o que vai acontecer. Bíblia Fácil, Apocalipse. Vamos estudar juntos esse importante livro da Palavra de Deus. Eu espero por você. Acompanhe a programação da Rádio Novo Tempo pelo Brasil. Em Curitiba, Paraná, 106,5 FM. Em Campinas, São Paulo, a Rede 830. Em Nova Venécia, Espírito Santo, 100,3 FM. Em Salvador, Bahia, a M920. Na internet, novotempo.com/rádio. Estas são algumas das emissoras Novo Tempo espalhadas pelo Brasil. Ouça e participe da programação. Você que está no trânsito, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a maioria das pessoas que se envolvem em acidentes de trânsito tende a colocar a culpa no outro? Precisamos parar para pensar nas nossas atitudes no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Uma vida dedicada ao louvor a Deus, que traz em cada acorde mensagem de sua maior conquista, a fé. A fé não consiste no que passou. As letras anunciam o seu grande desejo, voltar ao lugar de origem. Lugar de origem. Este é o novo CD de Jefferson Pilar, Lugar de Origem. Adquira pelo 0300-789-1111 ou novotempo.com/gravadora. CD Lugar de Origem, de Jefferson Pilar. Mais um lançamento da sua gravadora Novo Tempo. Já estamos de volta aqui com o Gospel Internacional, com o melhor do louvor cristão ao redor do planeta. Você ouve agora Hillsong, Stronger. Tempo, a voz da esperança. Repeat the sound.

Internacional. Tempo, a voz da esperança. I was thirsting for that living water, drinking from a well that don't satisfy. And I met a man, his words were like no other. He said, draw from a well that'll never run dry. He told me everything I'd done. He said, come and drink the living water. Come and take from streams of life. You will thirst no more. You will thirst no more. I was hungry for heaven's manna, eating the meat that perishes and dies. And I met a man, he walked upon the water. He said, come partake of the bread of life. The bread that cometh down from heaven. said, come and drink the living water. Come and take the bread of life. You will thirst no more. You will want no more. There's a water that's pure. There's a bread that's true. There's a light that shines. It's calling you. I was without form and void in darkness. All around me was trouble and strife. And I met a man who led me from my blindness. He said, I am the light of life. Light that lights up everyone. Oh, come and drink the living water. Come and take the bread of life. You will thirst no more. Walk in dark no more. Gospel Internacional. Think you've hit the bottom, and the bottom gives way, and you fall into darkness no words can explain. You don't know how you make it out alive. Jesus will meet you there. When the doctor says, I'm sorry, we don't know what else to do. And you're looking at your family, wondering how they'll make it through. Whatever road this life takes you down, Jesus will meet you there. Jesus will meet you there. When the jury says guilty and the prison doors close, the one you love says nothing but just packs up and goes. Sunlight comes and the world's still dark. Jesus will meet you there. When you failed again and all second chances have been used, and the heavy weight of guilt and shame is crushing down on you, and all you have is one last cry for help, Jesus will meet you there. He knows the way to wherever you are. He knows the way to the depths of your heart. He knows the way. This has already been where you go. When you realize the dreams you have for your child won't come true. And when the phone rings in the middle of the night with tragic news, whatever valley you must walk through, Jesus will meet you there. He will meet you there. Jesus will meet you there. Finalizando o Gospel Internacional de hoje, você ouviu Steve Kurt Chapman, This Is Will Meet You There. Antes, Josh Kenningham, Living Water. O Gospel Internacional fica por aqui, mas volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 da noite. Obrigado pela companhia. Fique ligado aqui na programação da sua Novo Tempo, a voz da esperança. Passando bem ao coração, a Novo Tempo te deseja alegria. Aconteceu? Vi na notícia. Mas no Conexão Novo Tempo, nós vamos além. Daqui a pouco a gente conversa com um cientista político também para tentar entender o que está acontecendo. Uma hora de informação atualizada. Dólar opera em queda no primeiro dia sem intervenção do Banco Central. Interatividade o tempo todo. Estou aqui já preparando a postagem. Comenta lá com a gente através. Sério, dinâmico e além da notícia. De segunda a sexta ao meio-dia. Conexão Novo Tempo. Baby quer, mami quer. Baby quer. Filhinha, isso não se faz. Devemos tratar as coisas com amor. Mas de novo, eu já não te disse pra não fazer isso? Você não presta pra nada, hein? Mami quer. A violência verbal gera agressões físicas e psicológicas. Ajude a preservar a vida e o futuro. Diga não à violência infantil. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Está no ar, Palavra Viva. A exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje com o pastor Fernando Iglesias. Senhor nosso Deus, obrigado porque mais uma vez os seus filhos chegam até aqui esse lugar. Obrigado porque mais uma vez, Senhor, nós podemos pegar a sua palavra e extrair dela o que é a razão do viver. Quanto mais estudamos a sua palavra, Senhor, mais nos comprometemos com o Senhor. E às vezes quando olhamos, Senhor, parece que fica mais difícil. Mas aqueles que pisam o mar esperando com que ele se abra, aqueles que entram pela porta estreita, aqueles que andam pelo caminho estreito, sabem que o Senhor é aquele que anda conosco e alivia o nosso fardo e torna a nossa vida mais feliz à medida que nos entregamos ao Senhor. Toma-nos nas suas mãos, Senhor. Dá-nos a força e o poder que precisamos. Temos nos chegado até o Senhor porque o que mais desejamos na nossa vida é estar ao seu lado. Dá-nos a luz que vem do céu, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, bem-vindo você que nos ouve pela Rádio Novo Tempo, ou que nos assiste pela TV Novo Tempo, na igreja, numa casa, num salão. E bem-vindo você também que está aqui essa noite, né? Hoje, quando acabar o nosso programa, vão faltar 4 noites para terminar essa série aqui. Passa rápido, não passa? Para mim passou rápido, viu? Agora há pouco eu estava começando e aí pensando assim, puxa, ainda faltam tantas noites, né? Vão ser 24. Porém, nós estamos aqui já indo para o final, né, para a reta final do nosso programa. Você que assiste todo domingo ou uma vez por semana, falta aí menos de um mês, mas para nós que estamos aqui todos os dias, faltam só 4 noites, né? E isso passa muito rápido. Eu espero que isso tenha, que essa série tenha sido, esteja sendo uma bênção na sua vida, como tem sido na minha também. Hoje nós temos um assunto intrigante de novo, né? O caminho estreito. E você percebeu pela minha oração que eu pedi a Deus, né, para nos ajudar a andar no caminho estreito. Porque a primeira impressão que a gente tem é que o caminho estreito é o mais difícil, é o mais problemático. Mas ele é o mais fácil por um motivo simples, básico, maravilhoso. Porque no caminho largo, embora ele possa parecer mais largo, nós não temos a ajuda daquele que torna o caminho fácil. Só no caminho estreito é que a gente tem a ajuda do Senhor Jesus. E é por isso que ele se torna o melhor caminho e o mais fácil de todos, porque é ali que ele está conosco. Pergunta: preciso de uma igreja? Você vai ver que hoje eu vou fazer assim um amalgamado de tudo que a gente falou esses tempos atrás, ou de muitas coisas, porque a mensagem é assim: você vai estudando cada mensagem, uma mensagem a cada noite, e nós vamos abrindo um caminho aqui e outro aqui e outro aqui e outro aqui, e você vai vendo que eles vão se encontrando e se afunilando para fechar num lugar só. E a palavra de Deus é assim: toda ela converge para o centro, que é o Senhor Jesus, o seu evangelho. Por isso, hoje você vai ver assim um pouquinho de cada coisa que nós estudamos e vai ver como tudo se encontra no meio, no centro, que é o Senhor Jesus. Preciso de uma igreja, sim ou não? Isso, hoje eu quero que você participe comigo, não é? Qual é o dia que eu não quero, né? Todos os dias. Mas vamos lá. Preciso de uma igreja, sim ou não? Ué, mas será que eu não posso adorar na minha casa sozinho, sem ter que vir à igreja, ficar aí sentado lá de gente que eu não conheço, ou ficar assim sendo vulnerável, como eu disse outra noite, não é? Será que não? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Vamos para esse lado primeiro. Hebreus 10:25. Paulo diz: e não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns, antes, quanto mais vemos que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia da volta de Jesus. Paulo exorta, ele diz assim: não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Esse é um motivo, um dos motivos para nós precisarmos de uma igreja. Paulo diz: se você vê que o dia da volta de Jesus se aproxima, não deixe de se congregar. A igreja é o caminho, sem dúvida. Mateus 18:20, Jesus diz assim: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você viu que ele não disse um? Ele disse dois ou três. Dois ou três por quê? Porque precisa de mais gente para que haja unidade, para que haja comunhão. Como eu disse para vocês outro dia, por isso que Deus não é uma pessoa, mas são três. E não são três deuses, mas é um Deus só. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Porque senão o que Deus diz a respeito dele na sua palavra seria mentira. Como, por exemplo, Deus é amor. Como é que Deus pode ser amor se ele não tem com quem compartilhar esse amor? Por isso, antes de Deus criar tudo, só Deus existia: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus tinha condição de ser amor porque ele era três pessoas e eles podiam usufruir e compartilhar o amor entre eles. Deus é amor. O amor tem que ser compartilhado. Uma igreja só pode existir se houverem duas ou três pessoas ou mais pessoas reunidas para que o Senhor possa estar ali. E quando o Espírito de Deus se manifesta, as pessoas que estão reunidas passam a ter um só propósito e um ideal. E aí existe problema, porque se na sua igreja, ou se aqui nessa igreja, as pessoas que estão reunidas não têm o mesmo propósito e o mesmo ideal, nós deixamos de ser uma igreja, ou deixamos de ser a igreja do Senhor. Então, Jesus disse aquilo: onde estiverem dois. E tem mais. A palavra igreja vem do grego, eclésia, que quer dizer congregação. Congregação. Congregação inclui uma pessoa. Sabe por que eu dei essa parada? Porque quando eu leio essa palavra eclésia, eu lembro do meu nome, meu sobrenome. Porque iglesias, como nós falamos, que é iglesias, é espanhol e é igrejas, né? Eu tinha que ser pastor mesmo, não é verdade? Quem tem igreja no nome? Deus sempre teve o seu povo, o seu remanescente, os guardadores do seu evangelho. Daqui a pouco nós vamos lembrar o que é remanescente. Mas durante todo o tempo, você lembra que nós fizemos aí duas vezes menção disso aqui? Por exemplo, Deus ensinou para Adão qual era o modo de se salvar. Mostrou para ele o cordeirinho sendo morto e disse: olha, a salvação não está dentro de você, está fora de você. Cada vez que um filho seu pecar, um cordeirinho vai morrer, para mostrar que eu vou morrer por você. O seu pecado está causando a morte de Deus. Eu morrerei por você. E Adão passou para o seu filho, Sete, e foi continuando. E a Noé, e depois a Abraão. E Deus fez uma promessa a Abraão e disse: você vai ser uma grande nação. E realmente, depois ele foi avô de Jacó, que teve 12 filhos. Jacó teve o nome mudado para Israel, e esse foi o povo de Israel, e eles continuavam levando o evangelho de Deus. E depois veio Moisés e Jesus, e todos eles levando o evangelho de Deus e pregando para outras pessoas. E Jesus chegou e Jesus confirmou tudo o que havia sido dito no Antigo Testamento a respeito dele. E com Jesus veio o cristianismo, a igreja cristã. E hoje, qual é a igreja? Quem é que leva a doutrina do Senhor? Quem é que leva o evangelho para ser pregado? Quem é? Quem é? Quem é a igreja? Nós coisa nenhuma, eu já falei nós coisa nenhuma 5 vezes aqui para vocês, hein? Nós coisa nenhuma, quem é a igreja? Eu sou a igreja, é isso. Isso é muito bom quando a gente está falando coisa boa da igreja, não é? Agora quando diz assim, a igreja é defeituosa, tem problemas, quem é a igreja? Aí você diz, nós. É porque nós inclui os outros, e eu é só eu mesmo. E tem um hino que a gente canta, diz assim: haja paz na terra, a começar em mim. Tem que começar comigo. Tudo que eu quiser que se estabeleça nesse mundo tem que começar a partir de mim. E hoje, quem é? Vamos lá. Qual era o evangelho no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o cordeiro que seria morto. O evangelho era: Jesus vai morrer por você. E no Novo Testamento, qual era o evangelho? Hoje, qual é o evangelho? Jesus morreu por você. No Antigo Testamento era: Jesus vai morrer por você. O cordeirinho que você está vendo morrer aqui, derramando sangue, representa que Jesus vai morrer. E eu tenho dito para vocês: cuidado com a autoajuda com U. Presta atenção na autoajuda com L. Porque a autoajuda diz assim: olha para dentro de você, porque Deus está dentro de você, você tem a salvação aqui dentro. A autoajuda com ele diz: olha para Deus lá no alto, porque ele é que é a sua salvação, ele é que tem a saída para você. Não existe um Deus dentro de você se você não abrir o seu coração e não pedir que Jesus more lá dentro. E é por isso que lá em Apocalipse capítulo 3 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, no seu coração. Ou seja, Deus pode estar dentro de você, mas você tem que abrir a porta do coração. Essa é uma porta onde só tem uma maçaneta por lá de dentro. Só você que pode abrir. Ele não arromba. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se você, aí vai ter um Deus dentro de você, sim. Mas não fica procurando ele lá dentro se você não chamou ele para estar lá dentro. Mas ele está batendo no seu coração. E eu vou fazer uma pausa aqui. Você sabe que ele está batendo no seu coração, né? Porque ele bate muitas vezes aí no seu coração. Ele chama. E tem um hino, outro hino. Eu lembro muito de hinos, né? Mas manso e suave, Jesus está chamando. Vem já, é o que fala o hino. Manso e suave, é desse jeito que Jesus bate. Mas ele está sempre, insistentemente chamando você. E você sabe disso. Porque você vira as costas para Deus o tempo todo. Vira as costas para Jesus o tempo todo. E quando ele chega bem perto de você e dá um checkmate, é como alguns rapazes, quando a garota diz assim, e eles vão namorando, vai tudo bem até o dia que ela fala em casamento. E aí ele perde a paixão por ela. Ah, não sei, não estou gostando mais dela. E Jesus vai chegando perto de você e chama. E está tudo bem, enquanto ele não quer compromisso. Mas quando ele fala de compromisso com você, diz assim: não sei, não estou achando mais interessante aquela série. Não estou achando mais bom aquele, não sei. Perdeu a graça para mim. Não é verdade? Mas com Jesus é assim. Jesus não fica com ninguém. Jesus só namora. Jesus quer compromisso, coisa séria. Tanto que ele diz assim, ó, eu sou a videira e vocês são os ramos. Ele fala, permanecei em mim, não é ficar comigo, nem ficar em mim. Ele diz assim, permanecei, permaneça, permaneça em mim. É o que ele fala. Incluía o evangelho algo mais além do cordeiro que seria morto, sim ou não? Nós dissemos que o evangelho era o cordeiro está sendo morto, indicando Jesus vai morrer. No Novo Testamento, Jesus morreu. Será que o evangelho incluía algo mais além do cordeiro? Olha a pergunta, sim ou não? Eu quero ouvir sua resposta. Quantos acham que sim? Levanta a mão. Quantos acham que não? Levanta a mão. Quantos não acham nada? Levanta a mão agora, porque a maioria vai levantar agora nesse momento. Estão procurando, não acharam ainda, não é verdade? Mas vamos ver, sempre a palavra de Deus é que tem que nos falar. Ao questionarem se Jesus era o Messias verdadeiro, que prova Jesus apresentou? Olha o que ele disse, João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina ou pela doutrina que eu prego, conhecerá se ela é de Deus, se essa doutrina é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. É o que Jesus disse. O que, que ele apresentou como prova? A doutrina que ele pregava. Doutrina, ou seja, incluía o evangelho algo mais além do cordeiro? Sim, incluía o que? A doutrina de Deus. Mas o que é esse negócio de doutrina? Eu fui olhar no dicionário Aurélio e diz aqui, conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso, político, científico, etc. Jesus diz assim, olha, vocês vão poder saber se eu sou verdadeiro mesmo ou não. Olhem a doutrina que eu prego, se ela é da minha boca ou se ela é a doutrina de Deus, a doutrina do Pai. Quer dizer que Deus tem uma doutrina, e eu e você temos que conhecer essa doutrina, se Jesus apresentou isso como prova dele ser o Messias verdadeiro ou não. Ou seja, a doutrina de Deus é o conjunto de princípios que servem de base ao evangelho e à pregação do evangelho. Um conjunto de princípios. E aonde que eu vou encontrar esse conjunto de princípios? Na Bíblia, na palavra de Deus, exatamente. Quando teve início a igreja verdadeira, a igreja de Jesus? Agora, hein? Vamos responder para mim? Quando teve início a igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo? Quando foi? Vou fazer uma pergunta. Com Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha sim, levanta a mão. Bem rápido. Quem acha não, levanta a mão. Ixi, agora tem mais gente. Vai cair o muro agora, né? Todo mundo em cima do muro. Com Jesus ou no Éden? Quando começou essa igreja? Vamos ver, Gênesis 3:8. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. A Bíblia, na tradução normal, na Almeida Revista Atualizada, que essa é a tradução na linguagem de hoje, a normal diz assim, Deus que vinha pela viração do dia, de tardezinha ao pôr do sol, todos os dias Deus vinha se encontrar com Adão e com Eva, todos os dias. Ou seja, ali Jesus tinha dito, onde houver dois ou três reunidos no meu nome, eu ali estarei. Como ele havia criado um casal, Adão e Eva, e Deus estava junto, aqui é o início da igreja cristã. Agora você imagina, eu estava vendo vocês fazerem um louvor aqui com Oséias, né? E que coisa bonita, como é gostoso cantar para Deus. Agora você imagina como Adão e Eva louvavam a Deus nesse tempo. Imagine só, face a face, olhando para Jesus. E quando você olha para Deus e diz assim, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Olha que coisa linda, falando para Jesus, olhando nos olhos dele. Vamos cantar o coro disso aqui? Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Você vai. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande. Adão e Eva falavam isso olhando nos olhos do próprio Criador. Isso é que era adoração de verdade, né? E eu fico imaginando que um dia Jesus vinha e os dois tinham ensaiado um dueto. No outro dia Jesus vinha e trazia um quarteto de anjos para cantar no encontro deles. Olha que coisa maravilhosa. E ali teve o começo a igreja do Senhor Jesus, lá no Éden. E como nós vimos em João, lá no começo do nosso estudo, né? Jesus é Deus, ou seja, Ele havia criado o homem, e eles diziam: Senhor, é grandioso porque o Senhor criou tudo isso. Esse era o encontro, o início da igreja de Jesus, quando ele no Éden se encontrava com o homem e a mulher. Aqui está Deus falando com a serpente agora. Porém, inimizade. Quando teve início a igreja? Continuando a mesma pergunta. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele está falando com a serpente. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Quem era o descendente da mulher? Jesus. Isso aqui era uma profecia, e nós vamos ver de novo esse texto daqui a pouco. Em Gênesis, Jesus é apresentado como o descendente da mulher, de Eva. E a mulher na Bíblia representa também o quê? A igreja. Ou seja, se Jesus era o descendente da mulher, o descendente da igreja, você acha que a igreja cristã começou lá quando ele nasceu lá em Belém? Foi isso? Não. Ele era o descendente, portanto, quando Jesus nasceu aqui, ele só estabeleceu a sua igreja nele mesmo. Ele começou a igreja lá no Éden, e quando ele veio, ele estabeleceu a igreja. Aliás, a gente tem que se lembrar muito de uma coisa. Quando nós dizemos assim que Jesus, que o Antigo Testamento não vale mais, mas o Novo é que é bom. Qual era a Bíblia que o Senhor Jesus lia? Era o Antigo Testamento, que o Novo não tinha sido escrito ainda. Foi escrito depois dele. E quando ele diz a respeito da Escritura, que a Escritura testifica dele, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ele está falando do quê? Ele está falando do Antigo Testamento, o qual muitas vezes a gente despreza, e aquele que nós temos visto aqui nessa série, que vai se completando, e no Novo Testamento, e a Bíblia toda, fazendo-se, se tornando completa para nós. Que doutrinas Deus estabeleceu para o casal na igreja primitiva do Éden? Que doutrinas? Olha só. Gênesis 3:21, salvação pela graça. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Por que que isso aqui prega salvação pela graça? Porque Adão tinha pecado, Eva tinha pecado. Eles mereciam a morte, porque Deus disse: no dia em que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. O salário do pecado é a morte. Pecaram, mereciam morrer, mas não morreram. Por quê? Porque o Senhor Deus se ofereceu para morrer no lugar deles. E quando Deus fez vestimenta de peles, para ter essa pele para fazer vestimenta, quem morreu? O cordeiro morreu. E por que que o cordeiro morreu? Porque Deus disse: eu vou morrer no seu lugar. O cordeirinho vai morrer agora para indicar que eu ainda vou morrer no seu lugar. Você devia estar morto, você não merece, você é pecador, você merecia morrer, mas eu estou dando a salvação para você, mesmo sem você merecer. Eu estou dando de graça para você a salvação. É isso. Por isso esse verso prega a salvação pela graça. E nós encontramos a salvação pela graça no Antigo Testamento, em Gênesis, aliás. A volta de Jesus, o juízo, Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Nós lemos essa parte. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este é quem? Jesus, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça de quem? Da serpente. E tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Jesus está falando do dia em que ele iria esmagar Satanás e o pecado e acabar com essa injustiça. Você não tem vontade de ver essa injustiça desse mundo acabando de uma vez por todas? Você não tem vontade de ver tanta desgraça tendo fim de uma vez por todas? Você não tem vontade de ver o planeta harmonioso novamente como ele foi quando Deus criou de uma vez por todas? Pois aí está a promessa de Deus, ainda no Gênesis, de que o Senhor Deus vai colocar um fim em tudo isso aí, quando Jesus vai pisar a cabeça da serpente, Satanás, e vai esmagar e vai acabar com tudo isso aí. Esse texto fala de volta de Jesus, fala da morte de Jesus na cruz e fala do juízo também, quando Deus vai julgar Satanás e todos aqueles que o seguem, e Deus vai colocar uma nova ordem nesse mundo. A terceira doutrina que Deus estabeleceu lá no Éden para o casal está em Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus havia dito para o casal: se vocês comerem da árvore, vocês vão morrer. E a serpente diz o quê? Certamente não morrerás. Deus estava dizendo: vocês são imortais, mas se desobedecerem, se desligarem de mim, vão se tornar mortais. Deus estava dizendo: você que hoje é imortal, porque eu, Deus, criei você como eu, imortal, se você desobedecer, se afastar de mim, se desligar de mim, vai se tornar mortal. E a serpente diz: não, você não vai morrer, você vai continuar imortal. Deus estava pregando: a alma morrerá. Não é isso que nós estudamos também? Toda alma que pecar, essa morrerá. A quarta doutrina que nós encontramos lá no Gênesis, a doutrina do sábado: e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ou seja, mais uma doutrina que Deus estabeleceu no Éden, a doutrina do sábado. Por que será que Deus queria ter um dia de guarda? Por que que Deus estabeleceu isso? Por quê? Nós vamos passar por isso também daqui a pouco. A quinta doutrina, o espírito de profecia. Voltamos no mesmo texto, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto é a primeira profecia da Bíblia. Gênesis 3,15. Aqui se manifestou o espírito de profecia. Qualquer teólogo do planeta vai concordar de que esse texto é uma profecia de que Jesus viria, nasceria, morreria e aniquilaria o mal de uma vez por todas, e que juízo viria. Essa é uma profecia. Vou dar mais uma só e depois nós vamos mudar de assunto. Sexta, alimentação. Deus disse para eles: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Deus estava ensinando ao casal o que eles deveriam comer. E tem muitas outras doutrinas lá no Gênesis. Aliás, todas as doutrinas que Jesus seguiu e que disse: essas doutrinas que eu prego não são da minha boca, são de Deus, todas elas foram dadas para o homem no Gênesis, inclusive os mandamentos, todos eles foram dadas no Gênesis, lá no princípiozinho. Agora veja, se elas foram dadas lá no Gênesis, elas foram seguidas pelo povo de Deus até Jesus? Sim ou não? Será que de lá do Gênesis até quando Jesus veio, o povo de Deus foi seguindo essas doutrinas todas? O que você acha? Sim ou não? Ah, ela está dizendo aqui que sempre teve um remanescente. E quando eu falo povo de Deus, eu estou dizendo assim, o remanescente de Deus, a igreja de Deus. Porque tem muita gente que fala em nome de Deus, tem muita gente que prega em nome de Deus, e muita gente que se chama pelo nome de Deus, dizendo assim: eu sou cristão, eu sigo a Cristo, mas não segue o que Cristo fez, não segue o que Ele ensinou, e não segue o que Ele seguiu também. Não segue. Mas eu estou dizendo, a minha pergunta é aqui: a igreja verdadeira de Deus, do Éden, será que esses remanescentes, essas pessoas que seguem a Deus, continuaram seguindo ou não? A resposta é sim. Deus sempre teve quem fizesse: Adão, Noé, Abraão, Jacó, Moisés, como eu disse, todos seguiram o que Deus havia ensinado. Será que Jesus seguiu isso também? Sim ou não? Sim ou não? Você tem dúvida? Vamos lá, João 7,17, aquele texto que a gente tinha visto. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Jesus tinha a preocupação de mostrar para todos que o que ele ensinava era a doutrina que Deus tinha ensinado desde a criação. Essa era a preocupação de Jesus. Se você tem dúvida, olha para mim e você vai ver que eu sigo a doutrina do Éden, que eu estabeleci lá. E se Jesus é Deus e ele estabeleceu essa doutrina, por que ele não haveria de segui-la? Exatamente, ele seguiu. O tempo do fim e a igreja de Deus. E agora? Que doutrinas a igreja deve ter hoje? Que doutrinas? No que ela deve se embasar? Na Bíblia, a igreja é representada pela mulher. Assim sendo, eu quero dar uma voltinha para explicar para você isso aqui. Vamos dar uma voltinha. E quero explicar bem explicado esse texto. Apocalipse 12, 17. Esse texto diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra. Quem é a mulher? A igreja. Então, se a mulher é a igreja, o dragão é quem? Satanás, a mulher é a igreja. Então vamos ler de novo esse texto, fica assim: e o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja, e foi fazer guerra. Isso aqui está em Apocalipse 12, 17. Está falando do nosso tempo agora. Está dizendo que Satanás, ele está irado contra a igreja. Que igreja é essa? E foi fazer guerra contra quem? Contra quem? Vamos continuar. E o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Quem é o remanescente da sua semente? Quem é? Remanescente é o quê? É o restante, é o que sobrou. Remanescente é um restinho que sobrou. Vamos continuar. E semente é o quê? É a descendência. Agora vamos ver, colocando tudo de novo. E Satanás irou-se contra a igreja e foi fazer guerra ao que sobrou da descendência da igreja. É exatamente isso. Aqui está dizendo que Satanás ficou bravo contra a igreja e ele foi fazer uma guerra especial contra o restinho de gente que são os descendentes da igreja, que vem desde lá do Éden, que passa por Jesus e chega até os dias de hoje. E quem são esses descritos na Bíblia? O texto continua, é o mesmo texto. Quem são os restantes da descendência da igreja? Apocalipse 12, 17 ainda. E o dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Dá para você entender como a Bíblia apresenta o restante da descendência da mulher ou da igreja? Os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Guardar o mandamento, você sabe o que, que é. E o que, que é o testemunho de Jesus? E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse: olha, não faças tal. Isso é João conversando com um anjo. Sou teu conservo de teus irmãos que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Lembra o espírito de profecia se manifestando lá no Gênesis, quando Deus fez a profecia de que Jesus viria e morreria? Nos últimos tempos também a igreja deveria ter o espírito de profecia. O que mais? A igreja deve continuar pregando o evangelho hoje. Apocalipse 14, 6 fala, Apocalipse 14 fala de três anjos que nesse momento final da história do mundo, nos últimos dias, voariam pelo céu trazendo três mensagens, cada anjo com uma mensagem. E esse anjo diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o que na mão? Um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Olha como é que o evangelho é apresentado aqui. Eterno. Como é que é um evangelho eterno? Eterno é o que vai existir sempre daqui para frente? É isso ou não? Também. É o que existe daqui para frente, mas é o que sempre existiu daqui para trás também. Isso é eterno. É o que não tem fim e o que não teve princípio também. Aqui está dizendo que no fim dos tempos, hoje, na nossa época, haveria um anjo voando com um evangelho eterno para pregar. Para quem? A cada nação e tribo e língua e povo. Qual é esse evangelho eterno? Dizendo em grande voz, é o mesmo texto, só continuando: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Esse evangelho não é o mesmo evangelho do Gênesis? É ou não é? Esse é o mesmo evangelho do Gênesis. Temei a Deus e dai-lhe glória. São duas coisas. Você viu que tem um E ali? Temei Deus, a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aquele que fez. Por que que eu coloquei o fez em amarelinho ali também? Porque esse anjo está dizendo que esse mundo não veio de uma explosão cósmica. que esse mundo não veio de uma ameba unicelular, de um ser unicelular, de uma ameba. Esse anjo está dizendo que nós devemos adorar aquele que fez, que esse mundo tem um criador. E ele está dizendo que nesses últimos tempos iria ser exaltado esse Deus que é criador, e que esse evangelho eterno de que Deus é o criador seria pregado. Agora fica, guarda isso na sua cabeça, você não pode esquecer disso, guarda aí, porque até o fim nós vamos amarrar tudo que nós estamos falando. Agora veja, você se lembra da profecia das 2300 tardes e manhãs que nós estudamos? Uma profecia que mostrava o dia em que Jesus morreria e que mostrava também quando começava o tempo do fim e quando Jesus passaria lá no santuário celeste, do lugar santo para o santíssimo, indicando que começou o juízo. Até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Deus havia predito que em 1844 Jesus sairia do lugar santo do céu e entraria no lugar santíssimo, iniciando assim o juízo de investigação. Você que está vindo pela primeira vez, desculpa, você que está assistindo pela primeira vez, mas como essa série de 24 programas, essa profecia foi estudada numa noite só, num programa só. E você depois, quem sabe, pode olhar isso lá para trás, pegar uma cópia do programa, uma cópia do estudo. Eu queria dizer para você o seguinte: a Igreja Adventista surgiu com o nome de Igreja Adventista em 1844, pregando a doutrina da Igreja Verdadeira que existe desde o Éden. Toda a doutrina que tem dentro da Igreja Adventista, você pode olhar de lá do Éden, passando por Jesus, até os dias de hoje, você vai ver que é a mesma doutrina. O que se acreditava no Éden, o que Jesus acreditou e o que ele praticou, e aí para diante, é exatamente aquilo que nós pregamos até hoje. Exatamente, a mesma coisa. Pregando entre outras coisas, eu ressaltei duas: Deus como Criador. E como é que a gente prega Deus como Criador? Guardando o... Porque diz assim: seis dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não fará nenhuma obra, porque em seis dias criou Deus os céus e a terra. Você consegue perceber alguma semelhança com aquele evangelho eterno que o anjo trouxe, dizendo a Deus assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo a hora do juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há? Você consegue ver uma ligação entre isso aqui? Ou seja, em 1844 começou a pregação do juízo. E se você for ver aquele texto de Apocalipse do evangelho que será pregado nos últimos tempos, assim que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Você precisa procurar muito direitinho alguém que está pregando a respeito do juízo que começou em 1844 e que continua até o dia da volta de Jesus. Mas é exatamente essa a pregação nossa. O juízo já começou, ele está acontecendo e vai até o dia de Jesus voltar. Adorai aquele que fez, Deus é o Criador. E quando eu descanso no sábado, eu estou dizendo para todo mundo assim: eu estou acreditando que Deus me criou e que Ele vai cuidar de mim. É isso. E a outra coisa, a mortalidade da alma. Eu estou dizendo, ou seja, desde 1844, a Igreja Adventista prega que quando eu morro mesmo, porque eu sou mortal, e que a minha alma é mortal, e que o espírito é mortal, e que eu fico aguardando até a volta de Jesus, quando Jesus voltará e vai ressuscitar as pessoas. Qual é a data mesmo ali que isso começou? 1844. Nesse mesmo século, por volta de 1850, você sabe o que aconteceu na história do mundo? Lembra que eu tenho dito para vocês aqui? A gente precisa de tomar cuidado e prestar atenção em algumas coisas. Por quê? Primeiro, Satanás conhece a Bíblia também. Ele conhece a Bíblia. Ele só não tem fé, mas ele conhece a Bíblia. Por isso, quando Deus faz alguma coisa, ele coloca uma contrafação, uma coisa parecida com o verdadeiro, mas que é mentira. Olha só, ele trabalha nesse sentido. Por isso, sabendo Satanás que em 1844 Jesus ia passar do santuário, do lugar santo para o Santíssimo, e que ia começar o juízo, e que esses três anjos do Apocalipse começariam aí a difundir a sua mensagem, e que aí ia começar pregado que Deus é o Criador e tudo mais. Ali no século XVIII aconteceu o seguinte: surgiu por volta de 1850, um pouco antes, o darwinismo. Darwin colocou a sua teoria da origem das espécies exatamente na mesma época em que surgiu a pregação do juízo e de que Deus é o Criador e da guarda do sábado. E também surgiu, você sabe o quê? O Espiritismo, dizendo que o homem é imortal e que existe uma alma imortal dentro dele, e pregando isso, entre outras coisas. Agora veja, a nossa próxima lição, o caminho da... Tudo que eu estudo, tudo que eu vejo, tudo que Deus me fala, exige de mim uma decisão. E eu vou fazer um apelo diferente para você hoje aqui, em duas partes. Primeiro é a seguinte: se você não quer decidir do lado de Deus, se você não quer ter o seu coração tocado e não quer ser movido a estar do lado do Senhor, não venha aqui no próximo culto. Não venha. Não ligue a sua televisão no próximo programa. Não vá para a igreja aí onde você está assistindo. Não ligue a rádio. Não. Porque o Senhor Jesus vai chegar a você e pedir de você uma decisão ao lado dele. Então, se você não quer fazer uma decisão, não venha. Porque se você vier aqui, Jesus vai tocar você, Ele vai chamar você, mas vai ser com uma intensidade assim que você nunca sentiu na sua vida. Porque hoje você conhece muitas coisas, você sabe de muitas coisas, e quem sabe se compromete com aquilo que sabe. E você vai ter que tomar uma decisão, dizer assim: olha, agora ou eu vou para esse lado ou eu não vou. E quem sabe você poderia pensar: puxa, mas que posição difícil. Primeiro me chamam para saber, agora diz, agora você sabe, tem que decidir. E aí? Com Jesus é assim. Ele diz: filho, como eu poderia deixar você andar nas trevas? Como eu poderia deixar você viver essa vida sem conhecer as coisas mais profundas desse universo que eu criei para você? Como eu poderia deixar você viver essa vida todinha e passar essa vida desapercebido, sem conseguir viver melhor nesse mundo e no mundo por vir, pela eternidade? Como? Como, filho, eu poderia ter um caminho tão maravilhoso assim, aberto diante de você, e não ensinar você a andar por esse caminho, e não dar a você força e poder e disposição para andar por ele? Filho, você está vendo só problema na sua frente, só dificuldade, está esquecendo de me chamar. Porque se você me chama, eu dou um jeito em tudo isso. Eu acalmo a tempestade da sua vida, eu abro o mar, eu curo a sua doença, eu curo a cegueira espiritual que você carrega na sua vida. Eu curo tudo, filho. Mas você tem que querer. Tem que querer. Agora, se por outro lado você anseia por fazer um compromisso com Jesus, você anseia por ter coragem o suficiente para se lançar nos braços dele e dizer: Senhor, me segura, me pega, porque eu não posso, como é que eu vou fazer? Se você anseia por ter uma vida diferente, por ter a sua vida mudada e transformada, e de novo eu vou dizer, para de pensar em cifrão, para de pensar em ser curado das suas doenças aqui, da sua artrose, do seu problema na coluna, seu problema na sua barriga, na sua cabeça, para, não é disso que Deus está falando. Deus está falando que Ele transforma a sua vida espiritualmente, é isso, hoje Ele está falando isso. Eu transformo a sua vida, filho. Eu dou para você uma nova visão, uma compreensão diferente da vida. Eu vou colocar isso dentro de você. Eu vou inculcar em você isso aí. Se você anseia por isso, aí você não pode perder o próximo programa. Você não pode deixar de vir aqui amanhã. Você não pode aí perder o próximo programa. porque Jesus vai chamar você sim. E ele não vai exigir uma decisão, não. Ele não vai exigir, porque ele não exige nada da gente. Mas ele vai chamar, vai chamar. Eu vou dizer para você, vai ser duro não decidir do lado dele. Vai ser duro. Porque amanhã é uma decisão assim de uma vez por todas. É uma decisão assim, ou eu vou, ou eu não vou nunca mais. É assim. Mas hoje você tem uma decisão. Está aí o seu cartão. Você que não tem o cartão, como as pessoas que estão aqui frequentando, você tem a sua lição aí na igreja e a decisão embaixo. Ou mesmo você não tem a decisão aí, o cartão, mas você tem no seu coração e na sua mente. Eu vou fazer como você que não tem a sua decisão. Vou guardar aqui. Mas você pega o seu cartão para você preencher. Hoje vai ser o seguinte: Deus, eu conheço, eu sei, eu tenho ouvido a sua mensagem. E o Senhor tem falado comigo, tem me chacoalhado. Eu ainda tenho questionamentos, coisas na minha cabeça que ficam aí me incomodando, mais isso, mais e aquilo. Lembra que eu estou sempre me dispondo a acabar com as suas dúvidas. Você não tem motivo nenhum para ter dúvida. É só perguntar. Então Deus vai dizer: filho, agora a sua decisão é assim. Senhor, prepara o meu coração para tomar a decisão de verdade. É isso. Prepara o meu coração. Essa decisão de hoje é assim. Prepara o meu coração para que eu possa tomar a decisão de verdade. Senhor nosso Deus, nesse momento queremos dizer ao Senhor: nosso coração está aqui, Senhor, pronto para ser entregue ao Senhor com tudo que somos. Mas ainda, Senhor, nos sentimos assim, despreparados, hesitantes. Existem alguns filhos seus aqui, Senhor, que não veem a hora de se entregar nos seus braços e se jogar ali. Outros que ainda estão aí, hesitantes. Quem sabe por dúvida. Que são tantas novidades, Senhor, tantas coisas as quais nunca ouvimos. Mas é o Senhor quem vem com a sua mão, tocando o nosso coração e a nossa vida, dizendo: filho, estou mostrando aí a você o caminho da verdade. O que mais você quer que eu faça, filho? Não posso abrir a sua mente, a sua cabeça e colocar aí a minha verdade. Você que tem que abrir o seu coração e a sua mente, filho. Por isso, Senhor, hoje eu quero pedir forças a cada um dos seus filhos sinceros que tem vindo aqui, que tem assistido, Senhor, a nossa classe bíblica pela TV, pelas antenas nas igrejas, pela rádio. Toma essas vidas, Senhor. O Senhor tem feito maravilhas com as pessoas ao redor do Brasil, ao redor do mundo, mesmo aquelas que ouvem distantes pela TV, pelo rádio. Toma essas vidas, Senhor, nas suas mãos. Eles estão aí, Senhor. Toca-os agora. E amanhã que nenhum filhinho seu falte, Senhor. E no dia da sua vinda também. Para que vivamos a eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tempo, a voz da esperança. Seja muito bem-vindo. Eu, Ana Paula Rodrigues, te acompanho na madrugada Novo Tempo deste domingo, hoje, dia 20 de novembro de 2016. Você que está aí nos acompanhando através do rádio, da internet, também do nosso aplicativo, quem sabe está no trabalho ou até mesmo em casa, aonde quer que você esteja, é claro que eu desejo que o nosso Deus esteja ao seu lado sempre, sempre. Afinal, o nosso Deus, ele é bondoso e misericordioso. Ele não fica irado facilmente, é muito amoroso, ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que que o temem. Essa é uma mensagem que está no livro de Salmos, Salmos 103, do verso 8 ao verso 13. É bom, não é, sabermos que temos esse Deus maravilhoso ao nosso lado. E um Deus que nos ajuda quando é preciso. Lembre-se sempre, sempre disso. E é por isso que a gente começa a madrugada de hoje com Solanza e a belíssima canção Me Ajuda. Eu me sinto cansado de viver infeliz. Muitas vitórias gloriosas, mas dentro me sinto um fracasso. Sinto importante. precisa de nós te buscar. Não importa a hora ou o lugar, só precisa você o aceitar. Foi algum tempo atrás que fizeste a última oração. Suzane Irly cantando Um Monte. E assim a gente vai ali pro intervalo. É rapidinho, nós já voltamos. De amor e paz. Se liga nessa estação, passando bem ao coração. A novo tempo te deseja alegria. A Bíblia não é apenas um livro antigo que contém e narra histórias e princípios. É por isso que o projeto Anjos da Esperança apoia os programas A Voz da Profecia e Está Escrito, para que mais pessoas tenham suas vidas transformadas através da Bíblia Sagrada. Seja um Anjo da Esperança, ligue agora, 0 operadora 12 21 27 3030. Sou anjo, sou novo tempo. Osmar, 35 anos, tenente do exército e pai de família. Sua maior característica é a coragem. Osmar decidiu doar sangue para continuar protegendo e salvando vidas. Hoje ele venceu mais uma batalha, o medo de agulha. Procure o hemocentro mais próximo. Doe sangue, doe vida. Uma campanha dos jovens adventistas do sétimo dia. Bem-vindo aqui na programação A Música Não Para. Agora tem Rafaela Pinho, Eu Verei.